Rádio Difusora Três Passos, desde 1951, aproximando o ouvinte, divulgando nossa região através da música, esporte e notícia. ZYK 313, Difusora Três Passos, na frequência de 1350 kHz. O som que conhece e abraça toda a região celeiro.